O meu delta total é autorizado a decolar de pista 35, vento 190 graus, 139, até depois 3 turbulências. Autorizado o delta total. Salvador, gol 1885 para o táxi, com 191 a bordo, 3 horas e 36, alternando o galeão. 885, autorizado táxi, via Patiuno, bate através mesmo. Gente, autorizado via Patiuno, vai chamar através do gate 612, é o gol 1885. Chanel 6310, táxi pela Alfa, página da Juliette. Alfa, guarda da Juliette, 6310. Tocciari, decolado 04, controle 208. 1208. Índia, e ajustando para 1-0-2-1-9-6, conta até lá. Para 1250, cruzando o nível 2, 0, 0, 1. Vou no 604. Prossiga na chegada à mar e desça para 3 mil pés, o altímetro no 021. Chegada à mar e 3 mil pés, no 021, agora no 604. Controle, para o meu dedo, tá? Está estabilizando, senhor. Localizado do X-Ray da 1-0. Controle, Papa Romeo Delta, tá chave? 5218, completa LS X-Ray, chamando torre 1-8, decimal 95. 1845, obrigado, até daqui a pouco. Papa Romeo, Papa Hotel Charlie. Papa Romeo Delta Hotel Charlie. 0251, submantendo 90 na saída pura. Atendendo para 190, Delta Tajara, né? Saída boca. Paulo Salvador, golpe, golpe, Romero, escuta. Golpe, golpe, Romero, para seguir. Finalizando o reboque da aeronave e agradecendo aí, obrigado. Paulo Ciente, golpe, golpe, Romero. Ok, obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigada. No 604, controle, prossiga. O Jorjão já tá por aí ou não? Jorjão tá na reserva já, comandante. Parece que vai voltar aí, é, contratado. Pois é, tô bem acertando, até hoje o bicho não volta, mas não trabalha mais não, né? É, tá curtindo a vida agora. Salvador, boa noite, trip 5218, passou externo, estabilizado no X-Ray da 1-0, visual, baixado checado. Dia 5218, autorizado, pouso pista 1-0, vento 180 graus, 15 nós, que negar no 021. Ajustado 1021, poderia confirmar a intensidade, 180 com? 180 com 15 nós. Ok, grato, autorizado, pouso 5218. a Duna da Presente, descendo para 2 mil pés, gol número 04, altímetro no 021. Muito obrigado. Autorizado alinhar e manter pista no zero, voo 1885. Solo 0, piste pela direita, chama Alfa, Kilo, Pátio 3, as sinalizadores. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5, 2, 1, 8. 190, grau, 1, 4, 2. Autorizado decolagem da pista 1, 0, voo 1, 8, 8, 5. Delta, te charge o controle? Delta, Delta, Charlie, né? Escuta. Para sua informação, o teto em Aracaju, mil pés, visibilidade 3 mil metros, que o centro de banho informava. E também solicitou que trocasse seu código agora para 5535 e da presente está direto Aracaju, está livre. 5535? Afirmativo. E por gentileza, o teto lá então baixou isso? Está a operação instrumento no momento, 1000 com 3000. 1000 teto, 3000 visibilidade. Sente. Vai reportar mais à frente para saber quantos faz, qualquer coisa vai para a alternativa. Vou olhar. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, boa noite. Pena identificação, chegada a Mari. Desça para 3 mil pés, altímetro 1021. Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Papá Hotel Delta, boa noite. Prossiga na chegada a mar e desça para 3 mil pés, o altímetro no 021. Prossiga no 604. Você autoriza de escovar um pouco aqui, esquerda via litoral? Fazer uma noite, voo no 885, nossa de boa, tá subindo. Qual seria o ideal no 604? Por uma 30. Tarde no 604. Boa noite, 85, contato, radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360, não da EL. Quinta, afirmativo, está livre no 604. Thank you. Delta Hotel Charlie, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685. 12545 é secundária, com voo, Papa Romeu, Delta Hotel Charlie. 12545 é secundária, obrigado. para pushback acionamento, web 8827, portão 4. Web 5827, liga sua request para táxi. Sim, chama a táxi web 5827. Salvador, 3858. Salvador, 3858, Flamengo Sul, Cruzeiro, Whisky. Confirme a saída? Saída Momo, transição Froti, pronto cópia, Flamengo 3858? Opa, Momo Froti, pronto cópia. Flamengo 3858, autorizado para Fortaleza, nível 370, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti. Aciona 5564, controle no 20-18. Boa noite, Tupã 3858 para Fortaleza, 3550, decolador do zero, esquerda após, Momo, Froti, Apesulu 19, Opaba, Tupi, Tupu, 564, transponde, 208, controle, está na posição 03, Tupã 3858. Tupã 3858, boa noite, correta, rebaixão para puxa sana. Parei para o posto de a rota 32. Uno 604, retornando agora para interceptar o localizador, rua 075, Uno 604, reporte estabilizado. 075, reporte estabilizado, boa, 604, muito obrigado. 827, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8.95, ajuste no 021. Autorizado via Índia, no ponto de espera, torre 021. 748, boa noite. Prossiga na chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro 1021. Para 4 mil, 1021. Fala Salvador, boa noite, Xané 6310 com a Whisky, autorização Recife. Xané 6310, Whisky confere, autorizado para Recife, nível 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Raju, onde intercepta pelo Whisky 58, aciona 5561, no controle no 20-8. 1885, chame agora o centro Recife, no 251. Alterno 3325. Sente, chama o centro para Recife, 1251, 13325 alternado, gol 1885. Completa LS X-Ray, chamando torre 1983-95. 1895, muito obrigado pela atração, Gol 604. Hotel Delta, prossiga para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray. Reporte no localizador. Botará no localizador, agradecendo para 2 mil, autorizado LS, da 10, para o Hotel Delta. Atrás. Uno 604, Kenegal 1021, vento 190 graus, 149, autorizado pouso pistão no zero. Pouso no zero, 604. O Hotel Delta completa e ele é X-Ray chamando torre 1-1-8-3-9-5. 04. Só pra informação, o vento tá 25 de travessa com rajada, tá? Gente. Salvador, boa noite, Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Meu Papá Hotel Delta, munição esposa é 1710. Afirmativo. Confirma? Vai para 17, está autorizado, base pela direita. Gente, reposta no marcador externo para cancelamento do tipo. Agora está dentro. Horário externo para cancelamento e prosseguir para 17. Uma pausa dentro. 9527, autorizado, decolagem de pistão no zero, vento 1-0 graus, 169. Confirma decolagem de pistão no zero, 7-2-7. Papau Hotel Delta, plano cancelado ao 24, autorizado base pela direita, reposte girando base, baixada e travada. Botará de base para sinal, você baixar de acaso na 17, Papau Hotel Delta. 227, decolado aos 25, controle 1208. 1208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, objeto 5827. 5827, boa noite, contato radar na decolagem. Subol 360, saída da EL. 360 da EL, autoriza pro de Leda? Direto Leda, está livre. Livre pro de Leda, web 5827, graças. Boa noite, 3662, visto que confere, autorizado para Natal, nível 370, decola da ONU 0, primeira curva à esquerda, saída PUCA, Transfuse Par, intercepta Pesulo 10, prossegue conforme a rota do plano de voo, transponder 5563, controle 120.8. Autorizado Natal 370, pista 10, com curva à esquerda, PUCA de Par, sua saída, Pesulo 10, transponda 1728, transfuse solo aos 27, autorizado backpack, para ingresso na bata, estação de sequência livre, hotel Delta. L748, prossiga para 2.000 pés, está autorizado a LS X-Ray, reporte no localizador. 2.000 pés, autorizado a LS-Ray, reportaremos no localizador. Boa noite. 9890, informação Whisky. 9890, boa noite. Quero identificação. Prossiga. Está autorizada para o ITAP. ITAP completa a chegada a Mari. O altímetro 1021. Permanece vigilante e reporte das descidas. Pro ITAP e 1021. Recife, o 5827? 5827, suba restrita nível 320, centro acabou de nos ligar aqui, solicitando a restrição. 320 restrito, chamando mesmo 251, alternando 3325. 251, 3325, restrito ao 320, grato ao Brandt. Fui, aliás. 748, completa ali a Sex Ray, chamando Torre 1, 18, decimal 95. 18, 95.